Blow, blow, ganja groovy, a sua conexão com já, já, já. Boa noite, ouvintes sintonizados em 95,3 FM ou em radio.fiscar.br. Começa aqui mais um programa Ganja Groove, a sua horinha semanal de música jamaicana, com reprise aos sábados às 8 da noite. Já estamos conectados no MSN. Quem quiser conversar com a gente ao vivo durante todo o programa de hoje, basta adicionar radiofiscar@hotmail.com no MSN e bater um papo com a gente, ok? O programa de hoje tá especial. Vou bater um papo, contar um pouco sobre o evento histórico que aconteceu ontem em São Paulo, organizado pelo Quilombo Hi-Fi junto com a equipe do CCJ, lá na Vila Cachoeirinha. A gente teve Buguinha Dub e Victor Rice fazendo um mix ao vivo maravilhoso. A gente teve uma seleção sensacional do Quilombo Hi-Fi também. E pra fechar tudo, Jaxaca representou e muito. A gente vai falar bastante disso daqui a pouquinho. Vamos falar também do Cultura Reggae, que acontece agora no próximo dia 30, ok? E também vamos falar de outro evento que acontece no dia seguinte, no domingo, ok? Bom, então, já que o evento do dia 30 é no sábado. Bom, mas o programa de hoje começa um pouco triste. A gente tem a tristeza de informar que na manhã de hoje, na sua casa em Londres, faleceu Gregory Isaacs, uma das grandes lendas do reggae mundial, aí, histórico Gregory Isaacs. Faleceu depois de... ele tinha um câncer e veio a óbito por causa do mesmo, ok? Bom, sem mais delongas, a gente vai ouvir um som dele aí pra começar, e ouviremos muitos outros. Máximo respeito, Mr. Gregory Isaacs, descanse em paz. Essa é a singela homenagem que o programa Ganja Groove presta a você. Aqui quem tá falando é Jimmy, representando a família Sete Velas, certo? Você tá sintonizado aí no Fiscar, 95.3 FM, escute diferente, Bombocla! Them a walk, them a shoot, them a do. Babylon, them a brew. Them a walk, them a loot, them a shoot. But we know evil by the rule. Easy brethren, easy. Not take it so rough, yeah. Easy brethren, easy. Babylon too tough. Malu de ma shoe, Babylon de ma brew. They ma walk, they ma loot, they ma shoot, but we know evil by the rule. Easy, not easy, not take it so rough. Easy, not easy, Babylon too tough, yeah, Babylon too tough. Woman, that's not how it should be. Listen up, this is your boy B.I.N.G. You're listening to Ganja Groove Mixtape. Ah. Pampiquila, original, máximo respeito, rádio UFSCar 95,3, escute diferente, Yaman, fire! life left. I'm getting out of serpent. My soul stands a test. I need nothing to be a man, because I was born a man. Thank you. is the bomb. Ganja Groove. Try your best just to make it quick. Pour my tin to the sink. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can quench this thirst. My night nurse, oh gosh, oh the pain is getting worse. See no doubt. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. My night nurse, oh, the pain is getting worse. I'm hurt by love. I need attendance from my nurse around the clock. But there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. My nightmare. All the pain is getting worse. I'm hurt by love. Queridos ouvintes, estamos de volta de um bloquinho especial aí em homenagem a Mr. Gregory Isaacs, ok? Bom, vamos falar de coisa alegre agora. Ontem em São Paulo, pudemos estar presente em um evento histórico ocorrido lá na Vila Cachoeirinha, evento que reuniu Quilombo Hi-Fi, Victor Rice, Buguinha Dub e a Lenda. Que tremeu as estruturas do CCJ de Vila Cachoeirinha em São Paulo, de Axaca. Foi muito bem organizado. Queria deixar os parabéns a toda a galera da Quilombo Hi-Fi, a equipe do CCJ. Queria também deixar o salve a todos os amigos que tivemos a oportunidade de conversar no dia de ontem. Foram tantos, tantos, que massa mesmo a receptividade da galera. É, os brothers de Araraquara, os brothers de Batatais que a gente encontrou lá. Muito legal o evento. É, o povo necessita de mais eventos como esse, ok? Bom, já que o assunto é evento, eu vou falar aqui no dia 30 de outubro acontecerá mais uma edição do Cultura Reggae 2010, evento organizado pelo Ganja Groove com realização da Prefeitura Municipal de São Carlos, ok? O evento contará com a presença do Radiola Dub de Araraquara, fazendo uma seleção de steppers muito boa, com Dirt Samples representando o Ganja Groove, e contará com o MC Pequeno lá de Piracicaba. Máximo respeito a todos. Bom, a festa é dia 30, o evento é dia 30 de outubro, a partir das 16 horas até as 20 horas, no Teatro de Arena José Satfiotti Filho, localizado na rua Marechal Deodoro, no centro de São Carlos, ok? Bom, falamos do dia Chaca, falamos do dia 30, no dia seguinte, domingão, não vai ficar sem evento não. Ganja Groove pensou no seu feriado inteiro. Domingão acontecerá um Ganja Groove nos controles, no armazém, que abalará também as estruturas do armazém, sem dúvida nenhuma, ok? Rocksteady, Roots, Rubadub, Dancehall, é só chegar pra curtir no domingo também. Mulher de graça até meia-noite. É isso aí, mulher de graça até meia-noite. Bom, pra dar continuidade ao programa, vou fazer mais uma seleçãozinha sonora de primeira, que começa com Aaron Dunkley, ok? Com a Little Way Different. Vamos que vamos, 95,3. Ganja Groove! No, no, no, no, no, no, no. from me. The things I do, I do it in a different way from you. Every man do his thing a little bit different. No man be one color on green destiny. So don't watch mine. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Something's on my mind. I got to tell everyone, even the boys and girls of today. Hear what I say. You must behave yourself. Remember what the father said. You must obey. Yeah. Ganja Groove Mixtape. Ganja Groove. Send them a Babylon from the nation. Tell them about your love. Tell them about your love. Dreadlocks, send them a Babylon from the nation. Tell them about your work. Your love so true. It stands pure and clean. To rally round. This is the time we all must unite. We all must unite. 400 years we've been here as a slave. Now I and I must find a way of not being enslaved. No shackle on our feet. No weep over our back. Yeah, I and I must realize we're still being enslaved. Oh, oh, yeah. In a Babylon. Yeah, yeah, yeah. This captivity. No shackle on our feet. No weep over our back. Yet I and I must realize we're still being enslaved. Dreadlocks, send down a Babylon. Warn the nation. Tell them about your love. Tell them about your love. Send down a Babylon to warn the nation. Tell them about your work. Tell them about your work. Dreadlocks, send down a Babylon to warn the nation. Tell them about your love. Tell them about your love. Dreadlocks, send down a Babylon to warn the nation. Tell them about your work. .3 radio, Ufska, Ganja Group with more business. Yeah. be free, we'll be free. The freedom of the world is just like a life of for a Mrs. Mandela, vocês estão sintonizados no programa Ganja Groove. É isso aí, queridos ouvintes, estamos de volta. Depois de uma seleçãozinha deliciosa de segunda-feira à noite, ok? Bom, queria lembrar a todos então que no dia 30, sábado, acontecerá mais uma edição do Cultura Reggae aqui em São Carlos. Evento organizado pelo Ganja Groove com realização da Prefeitura Municipal de São Carlos, ok? Acontecerá dia 30 de outubro no Teatro de Arena José Safiotti Filho, na rua Marechal Deodoro, no centro de São Carlos, e contará com Radiola Dub, Dirt Samples representando Ganja Groove e o MC Pequeno de Piracicaba. Respeito máximo, ok? A partir das 4 da tarde do sabadão. E no domingo, dia 1º, acontecerá o Ganja Groove nos controles. Segunda, véspera de feriado, Mulher Free até meia-noite. É isso aí. Segunda-feira, véspera de feriado, no armazém, entrada R$8, mulher de graça até meia-noite, ok? Bom, vamos mandar o salve para todos os ouvintes, queridos ouvintes que estiveram sintonizados com a gente através do MSN nessa segunda-feira. Mandar um salve para o Sansão e para o seu amigo Luiz Henrique, que tá lá em Jaboticabal ouvindo o programa Ganja Groove. Um salve para o Ivão Pampkila, Respect Lincoln. É isso aí, um salve também para o Dirt Samples, Mr. Raunas, Moambessa Sounds, Muamba Sounds, tá todo mundo sintonizado. Vamos fazer as considerações finais do programa e agradecer a todos os ouvintes por terem escutado mais um dia de Ganja Groove. Salve pra Bruna Baldan também, beleza? Bom, espero que todos tenham uma boa semana. Acessem o ganjagroove.com.br para ficar sabendo de tudo que acontece de reggae no interior paulista. Vamos que vamos. Fiquem bem durante toda a semana. É nóis. Aê, 95,3 São Carlos, UFSCar Radio, sim? Janoma mandando um salve, Quilombo Hi-Fi, aquele abraço pro Ganja Groove. E bota um som nosso na programação aí, moro? Everywhere I go in this world, I have neighbor. Coming on the way, yeah, come on. church on Sunday. Sunday. There's no love in your heart on Monday. Monday. You're trying to show me that you know yourself. You better purify your heart than you know yourself. You better purify your heart than you know yourself. You got now see. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yes, we are Groove, a sua conexão com Jah.